Agora, eu só espero é que da parte de José Carlos Alexandrino Mendes e da parte de António Lopes não embandeirem demasiado em arco, não se pense, não se imaginem como os messias ou os salvadores do município, porque não são. Vêm aí tempos muito difíceis. Nós estamos esperançosos que esta estrondosa derrota do PSD a nível nacional também atire borda fora este governo, mas o Partido Socialista sozinho não é alternativa nem ao Oliveira do Hospital, nem a parte nenhuma do país. O Partido Socialista pode ter alternância, alternativa não é, e é necessário é interromper este governo, interromper estas políticas que estão a tirar o país para o desastre e que estão a sacrificar, a dar cabo da vida aos portugueses e às portuguesas. Desde José Carlos Alexandrino Mendes e António Lopes se espera que assumam esta vitória muito expressiva com modéstia democrática e que tudo façam para que a população do nosso município viva melhor e, sobretudo, que também deixem de dar a cara aqui por um partido, que é o Partido Socialista, que é diretamente responsável também pela situação que o país chegou. O desemprego, a falta de esperança dos jovens, a asfixia da Estebol passa muito, a falta do IC6 passa a 80% ainda pelos governos do Partido Socialista, que têm pesadíssimas culpas no cartório. E que por isso mesmo o Partido Socialista lhe interessa ter José Carlos Alexandrino Mendes e ter António Lopes dizendo um e o outro que são independentes, que não são do Partido Socialista. E eles também têm que saber que estão a prestar conscientemente um favor ao Partido Socialista, que não merece esse favor, porque as políticas do Partido Socialista no governo têm sido políticas de direita, políticas do desastre, de sacrifício do nosso povo. Jano, continua com a freguesia de Maruge. Deixamos de ver o Jano na freguesia de Vila Franca, embora continue a dizer que mantém-se ligado a essa freguesia, será sempre uma freguesia para si. Como é que vai ser o Jano agora, daqui para a frente? Naturalmente que as condições agora são diferentes. Até que era uma coisa, agora pode ser uma coisa diferente. Eu, o João Diniz do Jano, estarei sempre ao lado da minha gente, com quem eu me identifico. Estarei de acordo na União de Freguesias de Herbal e Vila Franca, estarei de acordo com tudo aquilo que entender que é justo. Eu e os meus colegas eleitos, e somos três na Assembleia de Freguesia, e estaremos contra aquilo que nós entendamos que não seja justo. E, sobretudo, vamos estar sempre na iniciativa, sempre na iniciativa, nas reclamações, nas nossas propostas, nas nossas ideias, sempre na iniciativa. E, portanto, contem connosco, a União de Freguesias pode contar connosco, a maioria do Partido Socialista pode contar connosco. A bola está, eu costumo dizer, a bola está no campo deles. A bola está no campo deles e parece que não. Mas a iniciativa, a partir de amanhã, vai ser da CDU, em Vila Franca da Beira, em Herbedal, na Póvoa, nos Fiais, em Valferro. A iniciativa vai ser da CDU. Iniciativa de trabalho, de propostas, de opiniões, de reclamações. João Diniz. Aqui é a nossa maneira de estar. A luta continua. João Diniz, Beja, Setúbal e Évora voltam à CDU. Não, Setúbal já era. Beja e Évora é que voltam. Beja e Évora, sim. Beja e Évora voltam à CDU. Também aqui há um sinal de alterações na própria estrutura do PCP? Sim, sim. A nível nacional, há uma derrota do PSD e do CDS. Aliás, o CDS autarquicamente não é nada. O CDS autarquicamente é aquilo que ele é. Não é nada. O CDS é um charlatão chamado de Paulo Portas, que fala bem da televisão e que tem a cobertura da televisão. E portanto é o CDS é isso, mas o PSD e este governo, estas políticas que sofrem nestas autárquicas, uma derrota clamorosa, e não venham agora cá o PSD dizer que isto não tem nada a ver. Tem, e isto vai ter consequências políticas já amanhã, porque há muita gente no PSD que vai faltar em cima já do Passo Coelho. E, portanto, a instabilidade política deste governo e desta coligação, amanhã vai começar a estalar outra vez. Agora, e o Partido Socialista tem também, recupera, mas não recupera assim tanto. Não recupera assim tanto. Eu creio que nesta noite a grande vitória eleitoral é de facto da CDU. E ainda vamos ver, que eu neste momento ainda não sei, como é que vai acabar hoje. E era, de facto, um conselho emblemático para a CDU também. João Diniz,